Continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça assim, te dou um golpe pela cabeça assim e te jorge!